cidade periférica, em busca da paz. Um dia seremos capazes. Seja o vencedor, parceiro, e não derrotado. Eu me pergunto todos os dias quando acordo, quando a paz chegar, todos já estarão mortos. Quem sabe era apenas mais um sonho de criança, sonhar com a paz vindo de uma bomba branca. Será se a paz só está na igreja? Muitos usam Deus com a forma de riqueza, mas a paz está dentro de você. Erga sua cabeça para um só Deus e você vai ver tantas guerras e destruições. Aonde está a paz aqui neste lugar que tanto sonhei e não consigo encontrar? Aqui é só guerra, sem motivos pra sorrir. Muitos tiveram um triste fim. Mano, largue o seu ferro, que ela pode estar chegando.